sabiá, cantando de madrugada, sabiá. O teu canto tem saudade, saudade de madrugada, que o sol chega pra espanta. Sabiá, canta baixinho, sabiá. Escutar e a madrugada vai embora, vai com raiva de você, sabia? Vai com raiva de você, sabia? Sabia? Cantando de madrugada, sabia? As árvores choram de alegria e os orvalhos cai nas folhas que pegaram a embalançar. Sabiá, canta baixinho, sabiá, não canta não, que o sol também quer te escutar e a madrugada vai embora. Vai com raiva de você, sabia.